997, copia. Só pra rota, 3197. Pra 3197, Galeão aprovado nível 380, via Pêsulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Eule, da Bridge, com curva à direita, transponder 5445, controle 120.80. Cuidado Galeão, 380, Pêsulo 10, 10 até SMAP, após conforme o plano, decolada 10, na saída da Eule, Bridge, curva à direita, o controle é 1208, o transponder é 5445, TAM 3197. Parece-me pronto, TAM 3197. Acionamento, o TAM 3197. Autorizado, puxa acionamento, chame para o táxi. O altímetro é 1015, TAM 3197. 3197 para o táxi com 137 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas. Tente Índia com espera torre no 186, ajustando 015, bom voo, TAM 3197. Tente utilizado o táxi a Índia com espera 186, uma boa noite. De Salvador, muito boa noite, gol 1884, informação X-Ray. Nós vimos o gol 1884, desce para 2000 pés, mas via chegada Mari 1015. 2000, via Mari, ajuste 1015. 35218, via com sequenciamento direito agora na proa 180, o limite dessa proa será de 8 milhas, 5218. Terra 180, limite de 8 milhas. Estimativo mantém o nível 50. Fechou. Autorizado ILS para o gol 976? Autorizado ILS com 1015. 1500, obrigado. Mas, ô, TUP 529, nós estamos no tráfego no visual já. Vamos dar uma reduzindo aqui para facilitar o nosso sequenciamento também. Reduz para 180 mais assim, 5218. Autoriza o 529, já com a esquerda, se encaixar na trajetória atrás do gol. 529, já com a esquerda na por 50, autorizado LS descendo para 3.000, 10.015. Esquerda 50. 7, esquerda 50, autorizado 3.000, 529. Salvador, uma boa noite, eu tá 3197, bom de espera, pronto. Boa, 3197, autorizado a linha decolada 10, vento é 120 graus com 8 nós. Gente, autorizado a linha decolada 10, tá 3197. localizador Lagoa 776. Boa noite, Lua 976 LS 10. 776, boa noite. O QNH é 1015, o vento é de 1010 graus com 8 nós. Checando 3, está autorizado o pouso na 1-0. Ele baixou e travou, autorizado pouso 1-0, Lua 976. Mais 197, decolou aos 15, controle 120.8, tenha uma boa noite. Controle 1208, uma boa noite, tá? 3197. Salvador, boa noite, eu tô 3197, passa 1800 pés na subida, tá, ó. Boa 97, sobe 380, direto da Alta. Da Alta, 3197. 5218, autorizado o ILS, chama a torre agora, 118.62. 118.62, obrigado. E Salvador, é o 3518, tá estabilizado no curso do localizador. A 12 milhas. O 5218, boa noite. Reporte passando externo, baixa a talata. Porta Lemos. No 776, no solo aos 18, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9, tenha uma boa noite. Direito 219, boa noite. Trip 5218, o vento é de 110 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 015, está autorizado o pouso na 10. Certo, autorizado o pouso na 10. 104. Alfa Juliette 04. vai passar Duna em mais dois minutos, já com o Heraldo Boa Vista. O gol no 884 é bordo estabilizado. Autorizado LF, é bordo estabilizado no 884. Patrão. Salvador, Andres 603, Sente Tech 3, no gate 08, autorização Guarulhos, sentido horário. 603, Guarulhos, aprovado nível 340, via até Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EO, Leda Bridge, com curva direita, transponder 5464, controle 1220-80. Cumprida a saída para o 3603. 3603, saída da EO, Leda, após voo direto Bridge. Solo Salvador, trip 5208. Alfa Juliette, remoto no 3, trip. Alfa Juliette no 3, obrigado. Dan 3603, autorizado nível 340, a APIR Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, e após em rosto. Decola da 190, da Euleta, e após bridge, transponder 5464 e 1208. 3603, correto, chamei Trump. Chamará o 3603. 4 chama agora, 118, 62. 18, 6, muito grato, até já. Até já. Então, 3197, chama Recife 251. Recife 251, boa noite. Tá 3197. De Salvador, gol 1884 estabilizado, baixo travado, Heraldo Boa Vista, boa noite. Boa noite, 1884, tem pista livre, vento de 110 com 8 nós. Pouso autorizado. Livre pouso, só não copia o vento aí de superfície. 110 graus, 08 nós. Gente, grato. 4, no solo aos 28, direita 121 décimo 9. 319, obrigado, gol 1884. Paulo Salvador, gol 1884, boa noite. Fechado, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, gol 1884. Salvador, muito boa tarde, ou melhor, muito boa noite, o azul 4070, transfere para os 230 para o 150. Não é? Azul, vai ficar 2015. 2015, 4070 do azul. Coordeno com a equipe de solo que após a passagem do Boeing da Gol Livre.